Uma mensagem de reforma de saúde. Por você. Pelo planeta. Por um mundo mais saudável. www.reformadesaude.org. Então vamos falar um pouco da terapia do abraço. Tem pessoas que eu conheço, que falam assim, ó, a coisa mais difícil para mim é o segundo domingo do mês de maio e o segundo domingo do mês de agosto. Eu gostaria que não existisse no calendário essas duas datas. Vocês sabem que dia é? Todos vocês ou todos nós temos uma leve barreira em relação a isso. Porque os nossos pais, ignorantes como eles são, ou como eles eram, também tem essa barreira de abraçar o filho, porque a gente é um pouco. As mulheres são mais saídas, né? Chegam mais. Agora o homem é um pouco. Tem homem que vai abraçar e fica assim. Não é abraçar de jeito nenhum, porque tem essa barreira do machismo, né? Mas a. Aí você tem um amigo lá de Brasília, psicólogo, que foi no consultório dele um homem chamado Seu João, e não gostava de abraçar. E o Seu João tinha um filho que tinha problema com drogas, né? E esse filho era um problema grande para esse homem, né? E ele, como é do Nordeste, né? Aquela característica própria das pessoas do Nordeste, chegou lá no consultório, todo enfesado, né? E aí foi consultar. Olha, meu filho é advogado, meu filho é isso, meu filho é aquilo outro, só anda com vagabundo, isso, aquilo, como aquele discurso dos pais revoltados, né? E aí ele falou, senta aí, seu João. E começaram a conversar, ele começou a reclamar, como todos nós gostamos de fazer, nós somos bons para reclamar, né? Nós temos muito, diz que quem reclama demais é porque não tem tempo para agradecer. Já pensou nisso? É a pessoa que vive reclamando para ver que a gratidão dela está muito longe, né? E quero falar para o Seu João. Seu João, qual é a solução do senhor? Abraço. E aí o Seu João falou, abraço? Que é isso? Abraçar. Você abraça o seu filho e pronto, está tudo certo. Olha, doutor, vou tentar fazer isso. Vou tentar. Se eu não conseguir, eu volto no próximo mês. E ele foi para casa, né? Com aquilo na cabeça, falando, ele tem que fazer esse negócio ainda. Essa receita aí é dura. Antes ele ia tomar um remédio, estava tudo certo, né? Chegou então o Seu João em casa, olhou, passou assim olhando. No primeiro dia não deu certo. No segundo também não. No terceiro também não. Passou 30 dias e voltou lá. Doutor, essa receita não dá. Não vou fazer, porque olha, eu odeio aquele mulher que tudo só quer dar para mandar fundo, só quer usar a mão, né? Todo aquele discurso. Então ele falou assim, o doutor falou, o seguinte, então o senhor tem que treinar o abraço. Treinar? Como que é? O senhor vai treinar durante uma semana. E no final da semana o senhor vai dar um abraço para o seu filho. E aí ele perguntou, quantos passos e quantas árvores tem até chegar na casa do senhor? Ah, mais ou menos uns 4 passos e uns 5 árvores, mais ou menos. Pois é, então o senhor vai começar a treinar. O senhor abraça a árvore, abraça. E chega em casa e vai. No primeiro dia, abraçou a árvore, abraçou o poste, e aí todo mundo, o senhor está doido, né? E foi abraçando, abraçou a árvore, abraçou o poste, e foi abraçando, e chegou em casa e passava correndo um pouquinho. Aí no final da semana, no último dia, agora ele foi, abraçou a árvore, abraçou o poste, chegou em casa, abraçou a esposa, abraçou o vagabundo do filho dele, abraçou o vagabundo do amigo do filho, e falou assim: vai ser um para morrer. Não é possível. E ele abraçou o filho e aí quebrou toda aquela coisa, né? Toda aquela raiva. Sabe por quê? Porque o toque é importante. Ninguém vive sem toque. Ninguém. Então, e aí quebrou e abriu um canal de comunicação. Da mesma forma, seu patrão está injuriado com você, você dá um abraço no seu patrão, você não vai desarmar ele. Você desarma qualquer um com o braço. Então ele desarmou o filho dele e ele também ficou desarmado. E aí no próximo mês ele voltou na consulta e chegou lá, todo contente, né? Todo alegre. E aí, doutor? O doutor perguntou para ele, e aí, seu João, como é que tá? Está tudo jóia. Tudo bem. Consegui resolver o meu problema. Mas tem uma coisinha, doutor. Eu tenho que continuar fazendo a árvore, posso? Falou, não.